dono del 04, pronto copia. Realizado Salvador Galeão, nível 340, aerovia Pesolona 4. Decorada 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, até Crate. Código 5036, frequência do controle 199.35. Realizado. Deixa eu controlar o transporte, tá? 5036 é o código. Realizado nível 340 para Galeão, no 4, saída Gole, Eval, sofrendo por VSC. Controle 1-9935, transponder 0-3-5-1-8-0-4. Vamos ativar a subida Gole, Eval, após o fixo Crate. Gole, Eval, Crate, obrigado. Ativa nível a próxima esquerda, mantém posição, chama 219, obrigado, bom dia. Tem condições de após nessa perna de aproximação para seguir na prosseguir. Ativo reporte na final, visual comandado. Pode dar. Poderia confirmar o comprimento da envergadura da aeronave? Eu vou transformar aqui para menos, que está em frente. Ok, obrigado. Salvador, bom dia, Varig Log, segundo 4, prossiga o táxi Alfa Juliette para o hotel 43. Alfa Juliette para o 5594 é presente, foi direto a Aracaju. Aracaju, 5594. Tá, fica um lado. Sente, obrigado. Nada. Tarde. É para nos aparar final do procedimento, 6709, ainda não visual. Obrigado, complete procedimento, aguarde transferência. Sua escuta. Paulo, linha 07, bom dia. Autorização, Guarulhos. Zero sete para Guarulhos, 360 será coordenado, aguarde cópia. Aguardando a saída prevista, por favor. Gole, Eval, após Eudes. Gole, Eval, Eudes. 5-1-4, passa nível 1-2-0. Chama agora o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, boa viagem. 2-6-8-5, 1-2-4-1-4, confirme, senhor. 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, obrigado, senhor. Para pushback, acionamento, voo no 7-5, posição 8. Balutão 8 autorizado, chame táxi, voo no 7-5. Autorizado, posicionamento, camarada táxi, voo no 7-5. Tá no 6709, senhor. Completa aproximação, torre 18, decimal 3, bom pouso. Obrigado. 709. Web 6709, confirme se visual campo. Tem batido, tá visual, senhor. Tô passando lá, né? Cliente, reporte, trem com pouso baixado travado, informa pista molhada, não aparenta toda distinção. Tem batido, tá avistando, tá baixado travado, 6709. 6709, autorizado pouso, pista 28, vento 390 graus, 049. 7, obrigado. Táxi voo 1-7-5, POB 1-1-7, 3 horas e 50, autonomia alterna com fim. O 7-5, prossiga o táxi via Alfa Juliette até o ponto de parada 28. Flash chamada a torre 1-8, decimal 3, ajuste no 0-3 do padrão. Tenha um bom voo. Obrigado, Alfa Juliette, posto para 23, ajuste 23, obrigado, voo 7-5. Para pushback, acionamento, TAM 3517. Até a posição, chame solo 1219. 219, obrigado, senhor. Então, autorizado pushback, acionamento, reporta táxi. Afirmativa, para dar ataque, 3517. 909, para prosseguir o táxi, mantenha antes da Juliette, ok? Prossiga via Alfa, mantenha antes da Juliette, dará passagem à aeronave da Gol, que vai cruzar a Juliette, o WebMJ 6709. Mantenha antes da Juliette, 6709. Chamou? 3179, com a informação Mike, autorização Guarulhos. 3179 para Guarulhos, será coordenado. Só confirmando o nível. É o nível 34, aguarde cópia. Tá, escuta. Consegue no táxi 1719, senhor? Eu vou seguir, seu portão Juliette, portão até o portão 9. Juliette, seu nome, obrigado. Paulo, Salvador, Gonu 804, pushback, portão 7. Gonu 804, observe a nave da WebJet que irá passar sua retaguarda. Coordena que dissolve após a passagem da mesa inicial, seu push. Sim, após a passagem de push, vai repassar o táxi 804. Alagoa 1897, portão 10, pushback, estacionamento. Tem a posição, o Gol 1897, tem uma aeronave da WebJet que vai estacionar no portão 09. Corrente de sol que após o fim do parqueamento da mesma, se eu iniciar o seu push. Corrente 1897. Táxi 35 no 7 com 150 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando o confine. 5 no 7, Tatan. Autorizado o táxi Índia Alfa até o ponto de esperada 28, lá chamará a torre 1 no 8 decimal 3, o ajuste no 0, 1 no 3 padrão. Tenha um ótimo voo e uma feliz final de semana. Beleza, então, Índia Alfa, campeão 2823, vai chamar. Bom final de semana pra vocês também, que a chuva melhore. Salvador, voo 1804, está falando para o táxi 179, autonomia de 4 horas, alterna Campinas. 804, Lagoa, 110 unidades, 179 Campinas, 4 horas. Autorizado táxi, Juliette Alfa, tem um ponto de espera 28 lá em chamada Torre 1, no 8 decimal 3. Ajuste padrão no 03, segue como número 3, para decolar. 107 Alfa, ponto de espera 23, 804, dizendo táxi. Táxi voo 1897, CLB de 187. Alterna Campinas, 3 horas e 10. 7, 3 e 10, Campinas, gol 1897. Autorizado o táxi, agora como número 4 para decolar. Via Juliette Alfa, teu posto para 28. Lá, torre em 1 no 8, decimal 3, ajuste padrão. No 0 no 3, bom voo e outro final de semana. Ok, táxi via Juliette Alfa, ponto espera 183, ajuste 1013, bom fim de semana, 897. Salvador, o Rio 9648, Cojal, bom dia. Táxi 95, bom dia, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 300 graus, 04 nós. Autorizado alinhar e decolar 28, voo 795. Silva, podemos esperar qual a subida, a Momo? Momo Frote, a princípio Momo Frote. Isso, muito obrigado, na escuta. Cópia. No 607, Salvador Guarulhos, autorizado 360, aerovia Upper Whisky 50. Decolada 28, curva esquerda, subida Goleval até Eudes, até o fixo Eudes. Código 5026, frequência do controle em 1,9, decimal 35. 360, autorizado via Upper Whisky 50. Decolada 28, curva esquerda Goleval, Eudes 5026, 10935. Para o meu portão, correto cotejamento, chapéu para o pushback nacional, gol 1607. Chamar, obrigado. 3179, copia. 3179, copia. Salvador Guarulhos, autorizado, 340, aerovia Peru 50, decolada 28, curva esquerda, subida gole, Eval até o fixo Eltz, código 5047, frequência do controle em 1,9, decimal 35. Tá 3179, Guarulhos 340, pelo esqui 50, decolada 28, esquerda, gole, val, 1935, 5047, transporte. Então, confirmando, gole, val, após Eudes. Então, gole, val, Eudes, o 1935, 5047. Temativo, então 3179, portão 011, em ponto para o pushback, acionar. É, tá. Jorge Salvador, bom dia, 3597 da TAM, próximo ponto de espera da cabeceira 28, pronto. 3597, bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira 28. Alinhar e manter cabeceira 28, TAM 3597. O 1795, decolado 236, chame controle 119.35. 1935, voo 1795. Salvador, voo 1795, decolou nessa escuta. 1795, contato radar na decolagem, sobe uma tela 360, na Golio Fito. Ok, 360, vai ter só a desvia esquerda para evitar formações. Sente. Nove meia quatro oito, copia? Prossiga, senhor. Três autorizado Salvador para Fortaleza, nível 310, aerovia Upper do Luno 9. Decolada A28, curva à direita, perfil Momo, frote, código 5052. Frequência do controle 119.35. Se autorizado 310 para Fortaleza, decolagem da 28, curva direita, Momo, frote, Upper Zulu 19. 5052, 69.35, muito obrigado. Vai chamar para o acionamento pushback. Reto, chame pronto para o pushback. O Rio 9648. 4800, obrigado. Pushback, acionamento, gol no 607. No 607-06, o portão autorizado sem táxi. Chamar para o táxi. Iniciando o 3507. Cinco, vai manter essa por mais quantas milhas para evitar formações? Salvador, tá. 3 zonas, 103, pushback, acionamento, posição 02. Quem que chamou? Tá, 3 zonas, 52, no 02, pushback, acionamento. 3 1, 5, 3, correto? Portão 02. Estimativo. Autorizado, chame para o táxi. Chama o táxi, ficha 28, 3 1, 103. Vai. Mais 5 milhas, 7 milhas no máximo. 7. Correu no 804.328, pronto. 3597 decolado aos 40, chame controle 1 no 9.35. Gol no 804, a linha e mantém, observa 28. E mantém na 28, 1804. Salvador, bom dia, gol 1897, ponto de espera da 28, pronto. Bom dia, mantém ponto de espera. Gol 1897. Mantará. Chame controle 1 no 9.35, sua decolagem foi 4-0. Recopiado 1 no 9.35, está 3-5-7. Controle Salvador, está 3-5-7, decolado, cruzão 2000. E solicito inicialmente aí para o 275 para evitar formações. Gente, o 3-5-9.700 de views está contatado na decolagem, só de manter o 3-4-0 na saída agora. Seção 340, com desvio liberado, está 5 Recife agora, 1-3325, alterna 128.8. 1-3325, alterna 288, gol no 7-5. O gol 1607 está com 175 a bordo, 4:15, altera o Galeão. Galeão, a alternativa? Ah, é o Galeão. Mais autorizado, Juliette, Alfa, até o ponto de parada 28, lá chamaram a torre em 1 no 8 decimal 3, o ajuste agora, padrão, no 0 no 3, tem um ótimo gol e bom fim de semana para o gol no 607. Obrigado, Levitar, que está no ponto de espera, para vocês também, bom fim de semana. Mas eu posso confirmar o ajuste para o 317, né? Que chamou? 317, tá? Confirmar o ajuste. No 0, no 3. Obrigado. Alô, Salvador, Atan 3153 para o táxi, 180 nosso POB. Autonomia 3, 4 horas e 20 minutos, está alternando o Campinas. Tá, 3153, está autorizado o táxi, vai dar passagem aeronave Boeing da Gol, taxia. Após prossegue via Índia, Alfa até o ponto de parada 28. Lá, torre 1, no 8.3, o ajuste padrão, no 0, no 3, tem um ótimo voo e bom final de semana. 3 agora, vai estar aqui via Índia, Alfa, dando passagem para a nave da Gol, ponto de parada 18.3. Obrigado, no final de semana também para vocês, 3.1.3. Boa noite, 97, autorizado a alinhar e manter a capoeira 28. Ali, mantém 28, 1, 8, 9, 7. Tito. 5, 7, chame centro Recife, frequências 1, 3, 3, 2, 5, alternado 288. 3, 3, 2, 5, no 2, 8, 8, tá, 3, 5, 7, obrigado. Devolvo. Contigo. Decolar 245, chame controle 119 da Small 35. 935, bom dia. Controle Salvador, gol 1804, bom dia. Bom dia, gol 1804, contato na decolagem, subir mantenha 340, saída gole. Entende, 340, subida gole. É, vai manter a proa 278 por 15 milhas para evitar uma formação. Após a 15ª milha, Eval, gol no 804. 7, após Eval, gol no 804. Controle Salvador, bom dia. Seu gol 1922, passando nível 250. Formação é November. Gol 922, desça para nível 050, chegada cara e o ajuste no 013.